E não poderei te levar, mas você está em meu coração. E é teu nome que eu chamo quando eu faço amor, quando eu sonho. É você que eu chamo, é você que eu amo. Alô, Milton Guará, aquele abraço. My love, eu não quero amar ninguém, eu só quero amar você. Vamos, gente, aí comigo embaixo, vai. Ouça agora o que eu vou dizer. E amanhã, quando eu partir, quero ver você sorrir. Com a certeza de que um dia eu vou voltar pra te amar. Não quero te ver sofrer, meu amor, você vai ver. Logo, logo eu tô voltando pra beijar e amar você. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê. Ivan, é só prazer. Tererê, tererê, amor. E mais uma vez eu vou partir, não poderei te levar. Alô, Sonil, mas você está em meu coração. E é teu nome que eu chamo quando eu faço amor, quando eu sonho, teu sonho. É você que eu chamo, é você que eu amo. My love, eu não quero amar ninguém, eu só quero amar você. Que coisa mais linda agora. Vem comigo assim aí. Ouça agora o que eu vou dizer. Amanhã, quando eu partir, quero ver você sorrir. Com a certeza de que um dia eu vou voltar pra te amar. Não quero te ver sofrer, meu amor, você vai ver. Logo, logo eu tô voltando pra beijar e amar você. Tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê. Nós somos só prazer. E tererê, tererê. De Miminho, esse é o cavalo do sax. Miminho, tchau galera, obrigado pela oportunidade. Gente da Rocinha, prefeitura, todos vocês.